exclusiva com AD. Essa a galera gosta, viu? Repertório 100% diferenciado, bebê. Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não. Eu ainda tô aí, dentro do seu coração. Na foto que você não apagou, nas agendas tão lindas que falavam de amor, escuto o que o seu coração diz, por favor. Se não for eu, vai ser quem? O amor teu. Só você não percebeu que só tem eu. Se não for eu, vai ser quem? O amor teu. Só você não percebeu que só tem eu. Isso é AD, 100% diferenciado. Nas fotos que você não apagou, nas legendas tão lindas que falavam de amor, escuto o que o seu coração diz, por favor. Se não for eu, vai ser quem? O amor seu. Só você não percebeu que só tem eu. Se não for eu, vai ser quem? Só você não percebeu que só